Começando o Nerd Patriarca de volta e hoje vamos falar de Marvels. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Morram mutantes, caminhos do coração. Hoje eu tô aqui com o Everton. E hoje vamos falar sobre as maravilhas. Eu sou o Vinícius, não sou uma das maravilhas e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca começando para mais um episódio, e hoje, nesse episódio, vamos falar de história em quadrinhos. Sim, a gente falou uma única vez, um único episódio sobre o tema HQs, que foi o episódio 18, se não me falha a memória, que é o sobre Ao Cair das Sombras, um dos nossos primeiros casts, sugestão do Ivaldo. Ivaldo, você lembra? Lembro, lógico que eu lembro. Sanderson completamente preparado, podcast no ar, e vamos que vamos. Exatamente, completamente preparado. Ele nem leu a história em quadrinhos, a gente fez um cast pra explicar pra ele basicamente sobre o que era história em quadrinho. Ele olhou pra mim e falou: Ivaldo, resume a história pra mim, por favor. Isso meia hora antes do cast. Ele comentava em cima do que ele achava que aconteceu, porque a gente falava, não que ele tinha certeza. Mas enfim, se você quer escutar, escuta lá o podcast 18 sobre Ao Cair das Sombras, uma HQ curtinha da Vertigo, que vale a pena ser lida. E escutar o nosso cast, obviamente. Mas muito bem, hoje nós vamos falar sobre Marvels, uma minissérie em 4 edições lançadas pela Marvel Comics, obviamente, em 1994. Um clássico das histórias em quadrinhos, acho que é uma história referência dentro da Marvel também, para quem gosta de HQ. Mas uma coisa para deixar clara aqui pro nosso ouvinte, que nenhum de nós é especializado em história em quadrinhos ou leu tudo e lê tudo que sai da Marvel ou da DC, certo? A não ser que tenha alguém aqui que começou a ler escondido e não quer falar. Prefiro não revelar. Não, né? Eu só li realmente as mais famosas, histórias mais famosas, assim. Não sou um grande conhecedor, não. Eu também não sou, mas a gente resolveu ter essa ideia de voltar a gravar sobre HQ e escolheu histórias fechadas, né? Acho que é o que a gente tem mais acesso, a nossa leitura de colecionadores, de histórias mais fechadas, de minisséries, de coisas que a gente pode ter um acesso mais fácil do que acompanhar todas aquelas histórias quadrinhos que saem toda semana, que realmente é complicado pra quem não tem o costume de ler história e quadrinho, né? De consumir esse conteúdo. E o que a gente escolheu pra começar foi a Marvels, que é uma minissérie de 4 edições, como eu já tinha comentado. Foi lançada em 1994, escrita por Kurt Busiek e ilustrada pelo mestre Alex Ross. Na verdade, essa história, a Marvels, foi o que impulsionou a carreira dos dois, né? O Kurt Busiek, assim, ele tem uma história muito famosa chamada Astro City, que saiu pela Image Comics, depois foi pra Vertigo, se eu não me engano. E também tem outra história, tem Avengers no currículo, tem outras histórias que não fizeram tanto sucesso quanto o Marvels e o Astro City. E o Alex Ross, esse sim, tem uma carreira brilhante e foi impulsionado pelo Marvels, né? Acho que o Marvels foi a primeira grande história dele, que deslanchou a carreira dele na história em quadrinhos. Depois ele tem Reino do Amanhã, que todo mundo conhece, tem Justiça, e tem uma série de capas e ilustrações pra Marvel e pra DC. O cara hoje é uma referência. E pra mim, eu tenho uma nostalgia muito, muito clássica de, assim, quando eu era um pequeno Vinícius, eu lia muitas revistas que saíam, principalmente sobre anime, mangá, né, e algumas heróis e tal. Mas eu lembro de algumas dessas revistas terem ilustrações do Alex Ross, comentários sobre o Alex Ross, e eu já ficar impressionado com a arte dele desde aquela época, mesmo não entendendo nada de HQ ou dos heróis da Marvel, DC, mas só de olhar a arte dele, eu já ficava tipo, puta que pariu, não é possível que o cara desenhou isso sozinho. Não sei se o Everton tem essa lembrança de uma revista que tinha umas ilustrações dele, assim. Eu lembro, cara, era uma revista que falava muito do Reino do Amanhã, e tinha um monte de ilustração clássica do Reino do Amanhã e outras dele da DC, mais especificamente, né? E eu me lembro que também que, se eu não me engano, você pegou emprestado isso, tá? O Marvels, você pegou emprestado com um amigo seu lá na escola, tal, e a gente leu, mas eu nem sei se você lembra disso, cara. Nossa, eu apaguei da minha memória completamente disso. Porque eu me lembro que você pegou emprestado também, pra gente ler, e a gente não acreditava realmente no desenho do cara, né? Porque o desenho dele, com aquela característica totalmente realista, né? É o que, digamos assim, aproxima mais o herói das pessoas reais, sabe? E essa ilustração hiperrealista do Alex Ross é uma coisa que deslanchou, né? Obviamente ele deve ser o mestre nisso, deve ter outros caras que devem fazer também, mas não sei se chegam à perfeição dele. Mas o que você falou de chegar, de aproximar o super-herói do ser humano, ele é muito característico pela arte dele e se encaixa perfeitamente dentro da história que a Marvel conta, né? Que essa minissérie conta. Rapidamente, a gente tem uma pessoa aqui, que acho que o Ivaldo, que ele tem uma facilidade muito grande com o idioma inglês. Ivaldo, você sabe qual a tradução de Marvels? Maravilhas. Caramba, cara, uma salva de palmas pra você. Você fez Obrigado. A pesquisa certinho. Pensarem de mim, eu estarei sempre disponível para traduções. Bem, é verdade, Ivaldo. Ainda bem que você tá aqui, viu? Porque as maravilhas são o que fazem essa história acontecer, né? Mas enfim, eu estou falando muito dessa história. E sobre o que é Marvels? Marvels é uma série que é ambientada mais ou menos no período de 1979 a 1974. É uma história contada em diferentes épocas pelo ponto de vista de um fotógrafo freelancer chamado Phil Sheldon. Acertei o nome dele, né? Phil Sheldon. Exato. A gente tem essa história dividida em basicamente 4 tomos, né? A gente tem o capítulo 0, que é um prelúdio, e 4 tomos, são 4 capítulos, que compõem a série completa. E a gente tem a perspectiva do Phil Sheldon dessas maravilhas, desses heróis em diferentes épocas. Agora, uma pergunta inicial, que eu faço todos os casts, e eu quero saber: vocês gostaram de Marvels? O que vocês mais gostaram? O que vocês não gostaram? Seus comentários gerais sobre a HQ. Em geral, eu que li pela primeira vez, foi a primeira vez que eu li essa HQ, eu fiquei muito impressionado. Em primeiro lugar, pelo que vocês acabaram de falar, a questão do desenho, da arte, é impecável, é linda. Você consegue notar realmente um sentimento de medo, de ódio, de preocupação, de felicidade no rosto do personagem, nos traços que estão ali no desenho, é incrível. E referente à história, esse ponto de vista de você acompanhar, assim, em certo ponto, esses heróis no ponto de vista de pessoas comuns, de uma pessoa comum, eu achei bárbaro, achei muito foda. E em todos os tomos, a forma que foi apresentada, tanto na visão do Phil, quanto na visão das pessoas mesmo, da mídia, como foi apresentado, o que eles fizeram, eu achei foda, achei muito bem fechadinha e muito, muito boa essa história, muito complexa. Cara, eu gostei muito. Não, a arte em si não tem nem o que falar, né? O desenho do Alex Ross é muito foda, tem cada imagem icônica que você não acredita realmente o esmero dele, né, de fazer o trabalho. Mas o roteiro, a história em si, eu achei muito legal também. Essa questão da perspectiva, porque isso é uma coisa que também aparece muito no Reino do Amanhã, né? Na história do Reino do Amanhã também é a perspectiva de um cara olhando os heróis, né? E nesse, a questão do fotógrafo registrando o que acontece ao redor dele, né, com essas maravilhas. E uma coisa que a Marvel tem muito diferente da DC é essa questão dos heróis serem inseridos no mundo real, sabe? Nova York, Manhattan. E o fato do personagem ser um cara normal, inserido nesse mundo, nesse contexto de heróis, já é uma coisa que a Marvel é caracterizada por ter isso, né? São a presença de heróis no mundo real, né? É verdade. E assim, o Marvels, ele funciona muito como uma grande homenagem ao universo da Marvel, pra começar, porque a gente tem, assim, uma coisa que a gente vai precisando depois, uma coisa que a gente comentou no começo também, que ninguém aqui é especialista e conhecedor de todo o universo Marvel, mas a gente tem uma quantidade gigante de asterix e de coisas que você conecta com o universo, né, coisas que aconteceram durante toda a história do história de quadrinhos da Marvel, dos seus personagens inseridos dentro, e eu acho muito legal como eles fazem isso, né? Primeiro, se você tem um personagem mundano, você já se identifica muito com ele, né? Você já se insere muito naquele, você consegue se enxergar dentro daquilo, tipo, o sentimento que ele passa em ver aquelas maravilhas, aqueles heróis, tudo aquilo acontecendo, você consegue se sentir muito mais próximo daquilo. E como eles inserem toda a história da Marvel através das capas de jornais, das capas de revistas, eu acho isso uma coisa, assim, brilhante do roteiro e da arte também, né, que favorece toda essa construção. Uma coisa do Alex Ross, eu li, o Everton, temos um encadernado, né, do Marvels, e tem toda a parte de produção, do desenho, né, de como ele fez, que é bem bacana, né, porque você vê que não é uma coisa que o cara fez uma semana, né, tipo, vá, faz uma história aí, uma semana, não. Demorou, acho que um ano, se eu não me engano. É, ele fala que foi um ano. Um ano pra fazer a HQ inteira, e tipo, é um ano com poucas folgas, né, tipo, ele trampava pra caramba. E é bem legal pra quem tem curiosidade, quem gosta de desenhar, quem gosta de trabalho artístico e gosta de HQ, obviamente, ler um pouquinho como é que é o trabalho dele, né? Porque o trabalho dele com essa ilustração hiperrealista é diferenciado. Ele usa modelos reais, né? Muitas vezes ele usou o pai, a mãe, usou amigos, fez muitas coisas assim pra conseguir transmitir da melhor forma a arte e cada ilustração, né? Porque a gente vê o quanto ele se esforça pra fazer cada cena que acontece ali. E é bem legal pra ler. Eu acho que vale a pena pesquisar na internet, por meios ilegais talvez, mas se você encontrar, vale a pena. No YouTube deve ter bastante vídeo também sobre isso, eu imagino. Nosso querido ouvinte que acompanha o Twitter, né, de Patriarca, deve estar familiarizado com a arte do Alex Ross, que a gente tá sempre retweetando o que ele posta lá, porque ele sempre posta ilustrações, capas e coisas. Todo dia ele posta alguma coisa lá e a gente tá sempre retweetando, porque vale a pena. Uma coisa que demonstra o cuidado que ele tem no desenho é, por exemplo, tem no primeiro tomo, um dos personagens principais é o Tocha Humana, né? O que ele faz pra representar o Tocha Humana? Ele pegou uma foto, ele fala que ele fotografou o modelo dele e deixou em alto contraste, né? Aí ele estudando o negativo da foto, ele percebeu mais ou menos como seria a luz saindo de dentro do cara, né? Isso é um negócio muito da hora, que demonstra muito o trabalho que ele teve, né, pra fazer o quadrinho, né? Com certeza, e o Ivaldo teve uma época de desenhista, né? Não podemos esquecer disso, ele teve uma época de curso de ilustração, o cara tem um pezinho ali no trabalho profissional. Eu tô quase igual ao Alex Ross, quase igual, só falta nascer de novo. Tô botando fé em você, Ivaldo. É, só uma coisa pra gente falar antes de a gente entrar na história em si e falar um pouquinho de cada parte dela. Marvels teve uma continuação, né? Teve Marvels 2, que é uma minissérie em 3 edições que foi lançada em 2010. O Alex Ross não volta pro desenho, quem assume é outro desenhista, né? Outro ilustrador. Mas o Kurt Busiek fez o roteiro também. Eu não li, eu nem sabia que existia, pra falar a verdade. Eu descobri fazendo pesquisas pra esse cast. Mas é interessante, talvez eu procure depois. Parece que é uma continuação que não é tão boa assim, talvez porque a arte do Alex Ross realmente é uma coisa conjunta e influencia bastante pra ficar marcada essa história, né? Maravilhas. Era assim que eu o chamava. E eram isso mesmo. Perto deles, o que somos nós? Antes deles aparecerem, nós éramos grandes, magníficos. Éramos americanos, jovens, fortes, cheios de vida. Nós fazíamos as coisas acontecerem. Mas nós fomos diminuídos. Eu podia ver isso nos mesmos rostos que outrora eram tão confiantes, tão ousados. Não éramos mais os protagonistas. Éramos espectadores. Estávamos esperando alguma coisa sem saber o que era. O primeiro capítulo, capítulo zero, o prelúdio da história, é a origem do Tocha Humana, que é uma parte muito curta, né? Que vai falar, como o título já diz, da origem do Tocha Humana, né? Que é uma coisa lá em 1939, né? 1900 e bolinha, a gente tem lá o doutor, que eu esqueci o nome. Rancho Cruz. A gente tem o Dr. Rancho Cruz criando o Tocha Humana, né? Que é um capítulo rápido, mas acho que você já, pra quem já tava acostumado com um tipo de ilustração e um tipo de história, já percebe que ali já tem uma diferenciação, né? Tanto de ilustração quanto de tom de história, né? Que vai ser uma coisa mais séria. Se vocês quiserem, o nome certo do cara é Phineas Thomas Horton, né? Era pra ter falado do Dr. Chapatinho, velho. É o Phineas... É o Horton. Horton eu lembrei agora que você falou. Mentira, não lembrei. Vou falar que eu lembrei só por isso. Mas é um capítulo teoricamente simples, né? Que mostra só a criação do Tocha Humana, né? Como experiência científica e uma introdução de uma maravilha, de alguma coisa que as pessoas não estão esperando, né? Uma coisa diferente ali, né? Então você tem a recepção das pessoas daquela época vendo aquilo acontecer e meio que não entendendo, né? E também criticando, né? Fala, como é possível isso, né? É um truque, não pode ser verdade. O legal desse primeiro tomo é porque ele traz muito daquela ideia... do medo, não vou dizer assim medo do desconhecido, mas o medo do novo, do diferente, entendeu? Aí, tipo, você criar uma coisa e, peraí, mas isso aqui, se isso aqui sair do controle, o que, que vai acontecer? Por que, que você criou isso? Que aberração é essa? Então, eu achei legal que esse primeiro tomo, ele trouxe isso no início, mas depois da aparição do Capitão América, você começou a ter aquele apreço pelos heróis, e dentre outros heróis que vão aparecendo. Apreço, aquela paixão pelos heróis, aquela coisa de, pô, legal, eu gosto desse cara, eu sou fã desse cara. Mas esse primeiro tomo marca bastante esses dois pontos de vista, eu achei bem legal. Isso aí já entrou no capítulo 1, né, na Era das Maravilhas, né, que eu... É, no capítulo 1. Então, é. Porque o que eu falei, a introdução, capítulo 0, né, é bem só essa origem do Tocha Humana, é uma coisa bem rápida, né? E a gente tem essa introdução do capítulo 1, que o Phil Sheldon é um jovem, né, na época, obviamente, tá trabalhando em Nova York como freelancer, ele vai lá, presencia a criação do Tocha Humana, aí depois a gente tem a invasão do Namor, né, na cidade de Nova York, ele vai e as pessoas vão lidando com tudo aquilo que tá acontecendo, e ficam impressionados, literalmente, com tudo aquilo, né, com aqueles super seres, com as maravilhas aparecendo, né, e se enfrentando e começando, as pessoas começando a aprender a lidar com aquilo, né. Basicamente, nesse primeiro tomo, a gente tem o Tocha Humana e o Namor, né. Então, como o Ivaldo falou, o Capitão América vai aparecer mais pro final, né, como uma maravilha ou algum herói realmente carismático que as pessoas se identificam como protetor, né. Antes eles viam o Tocha Humana e o Namor como aberrações, a gente pode considerar, né. Eu acho que nem é muito isso, eu acho que é mais uma questão de a diferença, né. Eles não estavam atacando a cidade, era uma briga entre eles, entendeu? Entre dois super seres. Então, eles não tinham nem como desgostar ou gostar, sabe? Eles estavam maravilhados realmente com aquela situação estranha a eles, né? Quando começa a Segunda Guerra Mundial, na verdade a história já começa na Segunda Guerra Mundial, né? Mas quando os Estados Unidos entram e tal, e que os heróis começam, esses dois, o Namor e o Tocha Humana, começam a ajudar na guerra, e o Capitão América surge como aquele símbolo da pátria, né? O herói que vai salvar todos. Aí eles começam a ter a noção de chamar eles de maravilhas, realmente, sabe? De seres que estão pra ajudar, né? Nesse primeiro arco, eu acho que, na verdade, a sensação que dá é a sensação de inferioridade. Porque, assim, eles só podem assistir, mas eles não podem fazer nada. Independente se os caras quiserem explodir uma ponte ou destruir o mundo, sendo maravilhas ou não, o que eles podem fazer? O que o ser humano pode fazer? Pode fazer porra nenhuma, só pode assistir. E uma coisa interessante é que, como eu falei que a Marvel é uma grande homenagem, né, a toda a história de quadrinhos da Marvel, essa primeira parte, esse primeiro capítulo, ele mostra muito da história da própria Marvel, dos primeiros capítulos, quando ela se chamava ainda, como é que era? Timely Comics? Se eu não me engano, era isso que se chamava Marvel, antes de chamar Marvel, né? Se chamava Timely Comics. Então mostra muito como era a HQ da época e funcionava as histórias, né? E é uma coisa interessante, mesmo pra quem não conhece muito a Marvel, acaba lendo, não vai perder as referências, mas quando você lê depois, você consegue entender muito do universo da HQ, como é que tudo era feito. Eu gosto bastante, se eu não me engano, esse primeiro tomo, esse primeiro capítulo, esse primeiro tomo que eles chamam na minissérie, é o mais longo. Acho que é o que tem mais páginas, tem mais histórias, se eu não me engano. Pelo menos pela sensação que eu tive quando eu li. Agora pode não ser. Só pra fechar isso que eu tava comentando com vocês, que vocês estavam falando do ponto de vista lá dos seres humanos, não sei o que lá, isso tem muito na frase que o Phil comenta, mais ou menos na metade pro fim da história, que ele fala que antes eles eram grandes, magníficos, eles eram americanos, fortes, maravilhosos, mas depois das maravilhas tudo começou a mudar e eles se tornaram, como é que ele fala a palavra? Espectadores. Sim. Eles só podem assistir, não tem o que fazer. E se a gente parar pra pensar, ou então tentar lembrar de ilustrações que vocês realmente acharam mais icônicas de cada capítulo, a gente consegue tirar várias, né, de cada tomo. Nesse primeiro tomo já tem algumas assim, impressionantes, muito lindas, principalmente com Tocha Humana, né, porque é um efeito realmente muito bem, é muito bonito o efeito que ele faz fogo do Tocha Humana nas batalhas e tudo mais. Então, a cada capítulo, se a gente parar pra falar de quadros icônicos ou de ilustrações assim que você acha mais legal, vai ser muita, vai ser, dava um cast só disso, né? E a questão dos espectadores, ela é muito nítida pelo fato do Phil Sheldon ser um fotógrafo, tanto que se lembra que logo no final, quando o Namor ele ataca a cidade, aquele tsunami que é uma imagem Sim. muito louca, que é o tsunami, o Tocha Humana voando em cima e tal, tanto que pelo fato de ser um espectador, né, ele acaba sofrendo com isso, né? Porque ao querer registrar tanto aquela luta, na batalha, um tijolo atinge o olho dele, ele perde a visão de um olho, né? Então, tanto o desejo dele, tanto de registrar aquilo, acabou causando um mal pra ele, né, também. Exatamente. Mas, em certo ponto, ele já tava até meio que destemido, já tinha perdido aquele medo dos heróis, né, que ele chegou até a se separar no, antes do casamento dele, por causa disso e tudo mais. Acabou influenciando bastante na vida dele, esse evento aí. E também os eventos influenciaram pra ele tomar a decisão de casar logo e ficar perto da pessoa que ele amava, né? Exatamente. Tudo acabou como uma chuva de verão. Aquele que os outros chamavam de Ciclope abriu um rombo na parede, um raio, e eles sumiram nas sombras. Mas as palavras dele ficaram comigo. Eles não valem a pena. Não valem. Justamente como a gente começa o tomo 2, o capítulo 2, que se chama Monstros Entre Nós, que é uma década após o fim da Segunda Guerra Mundial. O Phil Sheldon agora já é casado e é pai de família, né? E ele presencia uma nova geração de maravilhas em Nova York, né? A gente tem agora o Quarteto Fantástico, a gente tem Thor, tem Hulk, tem Homem-Aranha, tem Homem de Ferro, tem todos os clássicos Vingadores aparecendo. E, logicamente, não contou a história de origem, os personagens estão lá e ele é um mero espectador observando aqueles caras aparecendo. A gente também tem o Capitão América, o Namor, ele aparece também nesse capítulo, mas a gente tem um fator principal desse tomo, né, que são os mutantes, né, os X-Men, aquela, uma coisa que eles já consideram diferente das maravilhas, né, são os mutantes, e a gente tem todo um dilema moral, um dilema moral das pessoas contra esses mutantes, vendo essas pessoas como realmente ameaças para sua vida, e é o que permeia, é o que toma o capítulo 2, né. É, o capítulo 2 eu achei um dos melhores, porque ele traz muito dessa diferença, você tem os heróis bonitinhos, os patriotas, os que fazem sucesso, e você tem os mutantes que pela própria mídia e pelo povo também são impostos como aberrações, como bandidos, como monstros, como vilões, e a gente sabe que não é a realidade. Só que você vê que tem muito do preconceito nesse episódio, tem muito do medo do desconhecido, aqui sim é o medo do desconhecido e preconceito mesmo, e vem muito deles acharem que esses mutantes vão ser o futuro da raça humana, novo passo de evolução, entendeu? Aí você vê a mídia impondo muito isso, que eles vão ser escravizados e tudo mais. Aí tudo gera esse preconceito, tudo gera essa porra toda que dá nesse episódio. Eu acho que é um dos melhores que eu li, pra ser sincero. Eu também acho, cara. E é muito legal essa transição, né? Que sim, é um período mostrando os Vingadores, mostrando principalmente o ponto principal de demonstrar que a diferença entre os chamados heróis, maravilhas e os mutantes é a cobertura do casamento do Reed Richards com a Sue Storm, né, cara? Tanto que eles cortam muito, né, pra cenas do casamento, e aqueles muros escritos, os mutantes têm que morrer, sempre corta essas cenas de mutantes, né? Exatamente, mostrar um momento festivo, todo mundo querendo saber sobre o casamento ao mesmo tempo que tá tendo uma revolta. Exato. Em qualquer lugar que aparece um mutante tem uma revolta, sabe? Mesmo os mutantes, é uma cena que eu acho muito da hora, os mutantes tem que eles falam assim, o mutante tentou matar um trabalhador lá da obra e tal, e vai mostrando a sequência, né? E o cara vai falando, pô, depois eu fui saber que eles estavam na verdade tentando salvá-lo, né, cara? Isso é muito legal, esse contraste que tem entre os heróis em si, né? Principalmente com o Phil, né? A questão do Phil e os mutantes ficou muito foda nesse episódio. Ficou, e o que contrasta mais com esse dilema, né, o dilema moral que essas pessoas estão vivendo naquela época com os mutantes, e principalmente o Phil, é quando ele descobre a garotinha mutante que tá sendo cuidada pelas filhas dela dentro da própria casa, né, que é uma cena, que é uma parte da história completamente incrível, muito bem feito, muito bem construído, como o Phil é uma pessoa normal, né, então inconscientemente ele agride aqueles mutantes sem saber muito por que ele tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo porque ele sentiu que é ameaçado, ele tá acompanhando a massa, né? Mas muito porque a massa tá fazendo aquilo, né? Uhum, sim, questão de influência, né? E quando ele descobre, né, que as próprias filhas não têm essa visão, e estão cuidando de uma garotinha mutante, simplesmente porque ela não tem abrigo, não tem onde ficar, sim, ele fica naquele dilema, né? E é muito interessante como isso acontece dentro da história. Esse tomo é genial, cara. Você pega muita referência interessante. Você pega, por exemplo, aquilo que ficou na cabeça dele, do Ciclope, dizendo, meu, deixa pra lá, eles não valem a pena. Se você parar pra pensar, o Ciclope simplesmente falou, meu, a gente não vai entrar em combate, porque são civis, não vale a pena, vai só piorar a nossa situação, vamos embora. Só que na cabeça do Phil, que tá baseado em medo, preconceito, caralho todo, ele já entende como se fosse uma ameaça, como se fosse, pô, futuro, o que, que eles vão fazer com as minhas filhas, o que, que vai acontecer? Você vê, nota muito disso nesse capítulo inteiro, cara. Toda essa vira-volta. E tem uma coisa que ele comenta que eu acho fantástico, que eles estão pegando o trem, aí o Phil comenta, pô, o que, que aconteceria com a pessoa se o Thor viesse e quebrasse o carro da pessoa? Aí outro cara comenta, ah, provavelmente a pessoa ia pedir pra autografar os pedaços, né? Aí você fala, porra, olha que diferença, né? Um herói famosinho, o boy band ali que todo mundo tá gostando, se ele quebrasse uma coisa, todo mundo ia falar, não, pô, beleza, relaxa, você é o Thor. Mas e se um mutante salva um cara de uma obra, eles vão falar o quê? Vão falar que eles tentaram matar, que são assassinos. É muito foda isso, se você parar pra pensar. Cara, e o desenho, ele tem... São três coisas que eu quero comentar do desenho, né? Que eu acho muito da hora. A capa do tomo, porque o próprio... Você lendo assim, o encadenado é o Alex Ross, ele fala, pô, a ideia é pegar o mutante com a mutação mais bonita, né? Que é o anjo, segurando uma mutante com uma deformidade, né, cara? E isso é muito da hora, esse contraste que tem, né? Sim. Os easter eggs que ele coloca, eu acho muito da hora também. O casamento do Senhor Fantástico com a sua Storm, né? Que ele coloca os quatro Beatles, né? No casamento. Uhum. É muito da hora isso. E uma parte que é inserida na história também, que eu acho muito louca, é quando eles estão... Tá tendo tipo uma exposição de status dos heróis, né? Uhum. E nisso tem duas coisas que eu acho muito da hora. Um é o Demolidor, que é o Matt Murdock mexendo no rosto da estátua do Demolidor. Esse é um toque muito legal, cara. E o outro são duas senhoras, que elas estão falando sobre o Coisa, né? Elas falam assim, pô, ele é muito feio, né? Não sei o que e tal, mas o importante é que ele não é um mutante. Aí no quadro de baixo, quando elas falam isso, atrás delas tá o Professor Xavier, exatamente, a Jean Grey e o Ciclope, cara. Muito da hora, velho, esses pontos que tem, velho. Não, esses pontos que o Everton comentou, isso aí são que 5% de tudo que tem na HQ, né? Tem muita coisa na HQ, muita coisa mesmo. Isso que o Everton comentou, interessante da capa também, que se você for parar pra pensar, fazer uma analogia, é interessante, né? Porque você vê pessoas apedrejando um anjo, né? Fica meio esquisito no contexto religioso, fé e tudo mais que seja. Você vê pessoas apedrejando um anjo, né? Não, é verdade, Valdo. É toda aquela parte do contraste que a gente tem, né? Sim, sim. Nesse tomo, né? Uma coisa que eu achei legal, né, nesse tomo, e eu acho que no quarto tomo, que tem o mesmo efeito, é que eu não sei se vocês repararam, mas na mesma cena em que mostra os mutantes lá no cantinho, lá, acuados, né? Você vê que o quadro, a paleta fica mais sombria, tipo um tom vermelho, aquela coisa mais dark, assim, é como se fosse dar um ar de vilania, de coisa ruim mesmo. E eles usam esse mesmo efeito no quarto tomo, quando eles vão descrever o que seria o possível ataque do Homem-Aranha, como é que ele matou fulano de tal. Eles usam essa mesma tonalidade vermelha, escura, sombria, que é pra você acusar, falar de uma coisa negativa, apontar o herói como um vilão. E eu achei muito, muito genial essa ideia que eles colocaram. A parte que eles vão revelar, porque ele vai revelar as fotos na maioria das vezes, né, que ele tem os pensamentos. Não, a revelação da foto até que é normal. Eu digo assim, quando ele apedrejou o Homem de Gelo, que eles estavam lá na rua e foram cercados pela multidão, quando mostrou o quadro com os mutantes, é um quadro sombrio, vermelho, uma coisa escura, mais agressiva, e eles usaram esse mesmo tom quando a velhinha descreveu o ataque do Homem-Aranha, que ela descreveu o Homem-Aranha como um vilão, então descreveu com um tom mais sombrio, com os quadros avermelhados, assim, o desenho, o traço, entendeu? Achei que ficou muito foda essa ideia. Sim, entendi. E o que nem eu comentei, né, no começo, que a gente tem a todo momento as notícias saindo, os jornais, né, as pessoas lendo jornais, aparecendo as notícias, e a gente tem os eventos da Marvel acontecendo naqueles jornais, né? Então, você tem, além dos acontecimentos principais que são relatados na história, a gente tem outros acontecimentos da Marvel saindo nesses jornais, né? Então você acaba se identificando bastante, principalmente nesse aqui que tem os mutantes, né? A introdução dos mutantes, né? Então a gente tem várias coisas ali dos mutantes acontecendo. Por exemplo, os sentinelas, né? Que são comentados, né, numa parte da história. A gente tem o debate do professor Xavier com o Trask, né? Que é o personagem que criou os sentinelas. Uhum. Pô, legal. Essa história é perfeita. Segundo tomar um dos melhores que tem. O legal é o contraste que se impõe no final desse capítulo, né? Que você vê tacando pau nos mutantes. Os mutantes são monstros, são horríveis, são agressivos, são assassinos. E quem é que vai se matar no final? Naquela confusão na rua? Os babacas dos seres humanos. Porque o capítulo é basicamente sobre preconceito, né? Preconceito dos humanos com os mutantes. E você sabe que é uma coisa que tá enraizada em muita gente. E também do que o ser humano, ele é atraído pro caos, né? Ele é atraído a fazer um quebra-quebra, destruir as coisas. Porque não sei se ele sente que isso é uma válvula de escape pra ele descontar o ódio de alguma coisa, mas o ser humano sempre foi assim e sempre vai ser. É bem interessante colocar isso contra um episódio onde você fala mal de mutantes. Não, exatamente. O quebra-quebra é totalmente sem sentido, né? Não faz sentido. E é engraçado, né? Tem uma parte que mostra algum jornal ou algum artigo que alguém escreveu que mostra um futuro que seria dominado por mutantes. Você lembra? Que tem um tipo mutante chicoteando. É uma coisa que não faz sentido, né? As pessoas realmente imaginam uma coisa que tá muito na frente e seria o lógico você pensar a mesma coisa dos outras maravilhas que apareceram antes, né? Porque os mutantes. O legal é que a partir desse tom, essa questão dos jornalistas, das notícias, das matérias que eles colocam nos jornais, fica muito óbvio que, tipo, a mídia quer dominar tudo. Então, se ela acha que aquele personagem, aquela maravilha, é um vilão, eles vão colocar como um ponto de vista deles. Isso vai influenciar fortemente o povo, assim como na vida real. Totalmente, Valdo. Por isso que a história é construída com base no jornalista, né? E no poder da mídia de criar vilões ou justiceiros, né? Depende do que a mídia mostra. Exato. Isso é uma coisa que permeia em todos os tomos, principalmente nesse 2 e no 4, que é a mídia... No 3 também. É, no 3 também. No 3 também, né? No 3 também, no 3 é verdade. No 3 também, bastante. E de repente, nada mais fazia sentido. Quem se importava com a edição de amanhã, era bem possível que não houvesse uma. Se aquele era mesmo o fim, eu sabia onde eu queria estar. Começando o capítulo 3, o tomo 3, é o Dia do Juízo Final. E ele é basicamente o Galactus aterrissando em Nova York. E a gente tem a aparição do Quarteto Fantástico, do Surfista Prateado, pra lidar com essa ameaça. Que é um capítulo que vai falar de uma ameaça que realmente é tipo... O ser humano olha e fala assim, não tem o que a gente fazer, né? A gente depende desses caras aqui pra salvar a gente, porque essas ameaças gigantescas existem. E se elas existem, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Esse, é um capítulo que eu acho que não tem um... Assim, eu gosto dele, eu acho que as ilustrações dele são as mais bonitas, eu acho. É muito bonitas as ilustrações do Galactus e dos personagens degladiando contra ele, mas ele é basicamente um capítulo de batalha, né? De mostrar ali por que aquela ameaça gigantesca que os humanos não conseguem lidar com aquilo, né? O jeito que ele é conduzido, o roteiro é conduzido no quadrinho, é essa questão do juízo final mesmo, né? São os caras tendo noção que eles não têm o que eles possam fazer naquela situação. E isso é representado no Phil Sheldon, né, que ele fala assim, ó, pô, eu não tenho por que ficar tirando foto aqui se eu não vou, não sei se vai ter jornal amanhã, sabe? Então eu vou pra minha família e tal. E fica mostrando, aí as ilustrações são muito boas, por quê? Porque vai mostrando o caminho dele indo nos quadrinhos mesmo, e uma página inteira mostrando a luta do Surfista Prateado e do Quarteto Fantástico contra o Galactus. Então vai mesclando ele indo pra casa dele e uma cena da luta, ele indo e uma cena da luta. E o que eu acho mais legal do capítulo não é nem apenas a questão da impotência do ser humano frente a uma ameaça tão grande, é também a questão deles serem mal agradecidos, digamos assim, que é um ponto chave, né? Ele fala assim, pô, os caras salvaram a gente, mas mesmo assim eles quiseram acusar ele de alguma forma, sabe? Uma coisa bem importante que a gente esqueceu de comentar no tomo 2 é a introdução do livro dele, né? Que ele acaba lançando um livro chamado Marvels, né? Que é o livro de fotografias, né? Porque ele não é um fotógrafo pro Lancer. Então, desde que ele começou a fotografar essas maravilhas, ele foi juntando, né, as fotos pra lançar um livro, né? Que é o que ele apostava, né? Que é o Sucesso da Família, que é uma coisa que vai permear as outras histórias também, né? Assim que vai acontecer, né? Dele falando sobre o livro vai fazer sucesso posteriormente, né? E é uma coisa legal, né? Esse livro chama Marvels também, né? Curioso. E a gente tem nesse, né, no começo dessa história, desse capítulo, do capítulo 3, ele se reunindo com o Jonah J. Jameson, né, que é o famoso chefe do Peter Parker, e ele acaba trabalhando com o Ben Urich, né, que é o repórter lá, famoso nas histórias do Demolidor. É nesse capítulo 3, não é, que eles vão fazer uma história, ele tem que escrever um texto sobre o Tony Stark, um artigo sobre o Tony Stark. Se eu não me engano, é nesse aqui mesmo. O legal desse terceiro ato, além do que vocês comentaram, que é a questão do Galactus, e dessa questão do medo, fodeu, não sei o que lá, é legal que esse terceiro ato, ele mostra muito essa questão de desconfiança, de teorias, de ficar, tipo, criticando. Eles estão... Os seres humanos, eles estão tão acomodados com o fato de sempre ter herói vencendo vilão e estando tudo certinho. E você vê que tem muito... Também se dá início a muita daquela desconfiança, daquelas teorias de conspiração. E começa a falar mal do Tony Stark, começa a julgar um herói de assassino. E toda aquela mídia, como a gente já comentou, só influenciando a cabeça do povo. E o legal é que quando o Galactus chega... E você vê, por um momento ali, o Quarteto Fantástico perdendo, não conseguindo vencer, não conseguindo lutar. Você tem uns quadros lá que eu acho muito foda, que você vê o povo, tipo, pô, eles perderam? Como assim? Pô, e agora? O que que vai acontecer? Tipo assim, pô, fudeu, a gente vai morrer. Aí você vê muito deles falando, ah, mas cadê os Vingadores? Pô, cadê o Homem-Aranha? Ele sumiu também. Então você vê a filha da putagem, né? Tipo, na hora de criticar, de chamar de assassino e botar o dedo e falar, você é um bandido, você é um salafrário, você tem que ser preso, tá todo mundo ali metendo pau. Agora, na hora de necessitar do herói pra poder salvar o dia, aí eles chamam qualquer um que tiver no caminho. É bem aquela questão, tipo, a população, muitos da população não acreditam, falam assim, ah, eu não confio nesses heróis, eu não acredito que eles são meus salvadores ou que eles querem me ajudar. Mas quando o bicho pega e aparece uma ameaça realmente global, fala assim, pelo amor de Deus, cadê ele? Eles vão me salvar, eu tenho certeza que eles vão aparecer. E o mais engraçado é que depois que eles salvam, os caras ainda falam, ah, mas foi uma armação. É lógico que eles estavam combinados com Galactus ou qualquer outro vilão. Então você vê que é uma faceta do ser humano. Acho que essa história traz muito essas facetas do ser humano que você lida todo dia, no dia a dia, elevadas ao nível de você lidar com super seres, né? Com essas maravilhas, com esses super heróis. É muito bem construído isso. Isso, se você pegar as quatro histórias, os quatro tomos em sequência, você nota essa genialidade no que foi escrito, no roteiro que foi escrito, que você começa com a adoração, você passa pelo preconceito, aí você começa a entrar na desconfiança e você termina com o que a gente vai comentar no quarto ato, que também é muito bom. Mas você nota todas as facetas humanas, toda essa evolução do ponto de vista humano referente ao herói, entendeu? Desde gostar, a odiar, a desconfiar, você vê tudo isso escrito certinho no roteiro. Que as maravilhas faziam, salvavam inocentes. Era para isso que estavam aqui. Deixei meu dedo no botão, pronto para capturar o resgate. O momento do triunfo. Então o Duende jogou a moça e o Aranha. Tentei dizer a mim mesmo que ela só estava inconsciente, mas um corpo vivo é bem diferente de um morto. Eu tinha visto o suficiente dos dois tipos na guerra para saber. Já que você comentou, Ivaldo, vamos para o quarto tomo, que é o tomo final, né? O capítulo final dessa minissérie, que é o dia em que ela morreu, né? Nada, não deu muito spoiler no nome desse capítulo, né? Do que vai acontecer. Mas enfim, do que se trata? Mais uma vez, depois da passagem do Galactus por Nova York e tal, a gente tem o Phil Sheldon conhecendo a Gwen Stacy, né? E a relação dos dois, né? E o final trágico da morte dela, né? Que é basicamente o capítulo trata da relação dos dois, né, do Phil Sheldon com a Gwen Stacy e desse trágico final, né? Conforme a gente falou no final do outro capítulo, ele fala assim, o Phil Sheldon tá meio cansado do pessoal falar desconfiado dos heróis, né? Fala assim, pô, mano, os caras salvam e mesmo assim ninguém tá nem aí pra eles, sabe? Eles acham que é armação e tal. A ideia dele é o quê? Ele quer equilibrar um pouco as coisas, então ele quer inocentar o Homem-Aranha da morte do George Stacy. Stacy, né? Que acabou morrendo numa briga lá entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus lá, e ele quer inocentar o Homem-Aranha, quer falar que não foi o Homem-Aranha que matou ele, né? E nisso ele começa a interagir também com a Gwen Stacy, né? Legal disso que o Everton comentou é que logo no início você vê que você tem aquele fato sobre os Vingadores, né? Que eles estão lutando no espaço contra outras raças X pra defender o planeta. Aí o próprio Phil comenta, né? Ele fala, pô, eles estão lutando pela gente lá. E aqui a gente acusou, a gente queria prender eles, queria ver eles na cadeia, julgou eles e eles estão lutando pela gente. E você vê toda essa questão, né? Porque foram enganados e porque foram manipulados pelos exatamente. Que também é colocar outra saga super importante da história da Marvel, que é a Guerra Kree-Skrull, né? Uhum. Isso que é interessante também, se você pegar todos esses quatro tomos, todas essas histórias, entre aspas, paralelas, que você vê, ah, os Vingadores no espaço, ah, os Skrull, a luta contra o Galactus, tudo isso, se você for procurar, tem uma história exata seguindo sobre esse fato. Então, se você se interessou, você fala, pô, eu queria muito ver a luta, realmente, a história completa do Quarteto Fantástico contra o Galactus, você vai achar. Isso é muito foda, porque essa história consegue amarrar pequenos momentos de várias outras histórias linkadas da Marvel. E todos os enrolar esse é o meu tomo preferido, esse tomo 4, juntamente com 2, né? Eu não consigo escolher um melhor entre os dois, né? Logicamente eu gosto de todos, mas se for pra... deve ser porque eu gosto um pouco mais do Homem-Aranha, então é bem interessante. Mas o legal de como é construído esse tomo é, primeiro, a relação do Phil Sheldon com a Gwen Stacy é muito bacana, e é engraçado como a gente tem aquela parte que o Namor chega na cidade com toda a sua tecnologia, né? E a Gwen Stacy fica encantada com aquilo, né? Tem toda uma reflexão do Phil Sheldon com ela ali, e é muito, muito bacana aquela parte, né? Pra depois a gente ter o fatídico final dela, que também tem relação com as Maravilhas, né? O legal desse ponto é que você nota que o filme mesmo nota que, pra responder a pergunta, meu, por que os heróis? Qual é a importância dos heróis? Por que eles estão aqui? Você nota pela inocência da Gwen, né? Você vê ela achando lindo uma coisa que as demais pessoas estão correndo, já estão falando que veio destruir, que já veio o caralho, veio pra tacar fogo. E ela, na inocência, achando lindo, achando legal, curtindo aquele momento de forma inocente. Daí ele percebe que, pô, meu, os heróis estão aqui não pra pessoas que gostam de acusar, apontar o dedo, falar merda. Eles estão aqui pra proteger os inocentes, pra proteger realmente quem precisa ser protegido. E aí você tem a quebra total do que ele pensa no final do arco, né, da história. Não, e o que eu acho legal também é o outro contraponto que tem a essa ideia do herói e tá pra proteger, só que porque nesse capítulo tem muito a presença do Luke Cage, né? Que ele é um herói de aluguel, né? Ele é um cara que é contratado pra resolver, sabe? Então é também uma faceta muito interessante, né, no roteiro da história, né, cara? Isso contrapõe com a desconfiança, né? Porque o tomo começa com a desconfiança das pessoas acerca daqueles heróis, né? Mas mesmo assim, isso não impede que novos heróis, entre aspas, às vezes, uns caras que não tem um heroísmo grande assim, ou uma faceta de herói na que apareçam, né? Cada vez tem mais gente fantasiada lutando por aí. A gente tava falando da inocência, né? Da Gwen, o Ivaldo comentou sobre a inocência da Gwen, feito aquelas maravilhas, e a gente vê que mesmo ela encantada, muitas vezes as pessoas não conseguem fugir do destino delas, né? E o Phil percebe isso com a fatídica morte dela, né? Porque apesar daqueles heróis, aquelas maravilhas, têm superpoderes, sempre aparecerem pra salvar o dia, nem sempre aquilo vai acontecer, né? E ele sentiu na pele porque foi uma pessoa muito próxima dele, né, que se aproximou dele nesse capítulo. Sim, é aquilo que eu falei, né, tipo, é a questão dele ter colocado em mente que os heróis estão ali pra salvar pessoas inocentes e, entre aspas, puras, sei lá, e ele vê uma pessoa completamente inocente morrendo sem ter feito nada pra isso e sabendo principalmente que com a morte dela, a população tá com foda-se. Ela morreu? Ok, vamos acusar o Homem-Aranha de outra coisa, entendeu? Então tem muito dessa faceta também de você ver que realmente uma coisa triste, uma coisa que poderia realmente tocar o coração das pessoas ou fazê-las abrirem os olhos, não é importante. É uma coisa que você põe no jornal com menos de 10 linhas, como ele mesmo comenta, entendeu? É mais importante você continuar atacando ou fofocando, falando qualquer outras coisas que chamam mais a atenção do povo do que a realidade que tá ali. E o Jameson deixa isso bem claro, né? Se não me engano, é nesse tomo que tem um diálogo dos dois, né? Que ele vai cobrar e vai perguntar pro Jameson por que que ele tem isso realmente, genial, esse problema genial com ele. E ele, pô, você vê que ali é o lado totalmente da pessoa que não consegue entender o benefício daquilo, né? Consegue só atacar. Exatamente. Não, essa parte específica, essa conversa entre os dois eu achei muito foda. Ficou muito bem feita. E exatamente o que a gente tá dizendo. Tudo que a gente tá comentando se resume nesse diálogo. Você confrontar uma pessoa e falar, pô, se ele faz isso, você acusa ele disso. Mas se ele faz aquilo, você também reclama que ele fez aquilo. Afinal de contas, o que você quer? E você vê que ele simplesmente fala, ah, não quero falar sobre isso. Então você vê como a ignorância fala mais alto, né? Ele realmente não tem argumentos pra falar o porquê que ele faz aquilo. Ele faz aquilo porque é o instinto dele, né? Na verdade, tem muita ligação com o instinto do ser humano que a gente viu no tomo 3, né? Que é aquela de criar o caos, né? De você acusar, de você ser preconceituoso. E é muito bem construído isso no roteiro pra vários personagens. E agora a gente finalizando a série, o que vocês acharam do final do Phil Sheldon, né? Como terminou a minissérie? Porque é uma história bem fechada e vocês acharam que ficou bom o final? É, termina bem simples, na verdade. Ele, ao perceber que a morte da Gwen Stacy não foi uma coisa tão impactante pro resto do mundo, assim como foi pra ele, né? Que o mundo seguiu, as maravilhas continuaram fazendo as coisas delas, tudo correu como acontecia normalmente, ele fala assim, ó, quer saber? Vou parar, chega, pra mim esse mundo já deu, né? Ele, como um espectador tão próximo de tudo aquilo, ele fala, não, quer saber? Eu já vi de tudo, realmente, né? Então, por mim, chega, sabe? É um final bem bacana, sabe? É um cara que tá se aposentando, sabe? É um cara que falou, chega, cansei, sabe? Eu concordo plenamente com o Everton. Eu acho que fechou muito bem. E exatamente no que ele falou. Meu, ele já viu o que ele tinha que ver. Ele notou, ele percebeu o quanto a morte da Gwen não levou a nada, não significou nada. E assim, o quanto esse mundo, enquanto essa vida já estava prejudicando ele, e o quanto poderia prejudicar mais ainda. Então, meu, sinceramente, valeu, acabou por aqui, tô me aposentando. Melhor coisa que ele fez. É, eu concordo com vocês. Não tem muito também o que... Eu acho que foi um final direto, né? E na verdade, eu fiquei até surpreso quando eu descobri que teve Marvels 2, porque eu não via muito uma continuação. Até que podia ter uma continuação, porque sempre tem uma continuação de um jeito pra você ganhar dinheiro, né? Mas do jeito que fecha a história, pra mim, já você já entende a mensagem que o Phil Sheldon quis passar e tudo que ele vivenciou, né? Você entende a trajetória desse personagem através dos anos e pelo que ele vivenciou, né? Tanto na história da família dele, quanto a relação com essas maravilhas. Muito bem, uma coisa que eu acho que o Everton comentou muito no tomo 3, mas eu acho que é legal trazer, porque às vezes a pessoa não conhece a história, não leu Marvels ainda e fique curiosa para ler pelo nosso podcast, ó. Aí eu vou sentir uma qualidade no nosso cast, né? Quando a gente faz, a pessoa tem a iniciativa de ir lá e ler por nossos comentários. São os Asterix, né? Vocês perceberam que a Lois Lane e o Clark Kent, mesmo que não são da DC, mas não são da Marvel, são da DC, aparecem nas edições? É, ele coloca muito. Ele coloca não só eles, coloca também o Capitão Marvel, coloca o Billy Batson, né? Ele vai colocando os personagens. O Billy Batson, que é o Shazam, né? Vai sair o filme agora. A gente tem a aparição de vários caras, né? De vários. Tem o Popeye, vocês perceberam que tem um homenagem o Popeye? Sim, cara. O próprio garoto que ele tira a foto no final é o motoqueiro fantasma, não é? Não sei, não sei, mas eu sei que você sabe, o Stan Lee, ele não aparece só nos filmes da Marvel hoje em dia, ele já aparecia nas HQs, né? O Alex Ross desenhou ele no... Na verdade, o Alex Ross usou muito o pai e a mãe dele, ele usou, acho que mais de um quadro, né? Porque o pai dele é pastor de verdade, né? E tem uma hora que aparece um pastor, se não me engano, não sei se é no casamento do Reed Richards com a Sui, mas o pai dele, que é um pastor da vida real, aparece como um pastor na HQ, eles aparecem no casamento, o pai e a mãe dele, e a gente tem o Kurt Busiek, que é o roteirista da história, ele aparece nesse desenho dele, aparece o Jack Kirby, aparece o Stan Lee bebendo num bar, assim, é difícil falar agora em que lugar especificamente, mas se você tem a edição encadernada na Marvel, você vai achar lá certinho que quadro que é, que página que é, mas tem muita coisa. Isso foi o que eu lembrei agora, porque o Stan Lee aparecendo não é coisa dos filmes, né, já acontecia desde a história em quadrinhos. Mas só pra complementar, é verdade, tá, o menino que ele tira foto no final é o motoqueiro fantástico. É um dos motoqueiros fantásticos. Isso. Cheio de detalhe, de personagem que é introduzido, assim, né? Ele coloca muito dos artistas, sabe? Do Jack Kirby, coloca alguns caras que trabalharam com ele, sabe? Então é bem legal. É, pegar a imagem de personagem, de ator de verdade, transformar nós no herói, sabe? Uhum. É bem legal. O John F. Kennedy já aparece, a esposa dele também, os icônicos presidente americano. A gente tem referência musical, Everton comentou dos Beatles, a gente tem o The Who também, que aparece em algumas páginas, aparece o Roger Daltrey e o Pete Townshend, eles aparecem também. A gente tem uma série de referências, o legal também é que a gente tem referências para aquela pessoa que é fã de quadrinhos, independente se é Marvel ou DC, a gente tem referência da DC também, a gente comentou o Shazam, a gente comentou da Lois e do Clark, a gente tem também referência ao Watchmen, a gente tem um monte de coisas, se você parar pra pegar, se você parar pra pesquisar uma lista na internet, você vai ver que é uma lista gigantesca. Mas eu acho que a conclusão que a gente tira dessa história de quadrinhos é que é uma coisa meio que essencial pra quem curte HQ, não só HQ, eu acho que é uma arte muito importante pra você ler, né? Tanto de roteiro quanto de ilustração, uma obra de arte completa. Até porque ela faz total sentido com o que acontece na vida real, né? Hoje em dia a mídia influencia a cabeça de tanta gente. E do jeito que... E a mesma pessoa que não costuma ler história de quadrinhos, ela vai sentir... É diferente do que você costuma ler. Pode ter certeza que é diferente. Principalmente é muito diferente do que acontecia nos anos 90 na história de quadrinhos. E principalmente... E continua sendo diferente, né? Tá certo que hoje em dia as histórias de quadrinhos foram pra um lado mais realista do que tá acontecendo na realidade e tal. Tentando inserir os acontecimentos, as discussões que se tem no dia a dia dentro da sua arte. Mas acho que a Marvel é uma das pioneiras desse tipo de história. Desse tipo de roteiro mais realista e mais sério. É, porque além de ser uma história pra quem não conhece muito HQ, é uma história que uma pessoa que não conhece HQ ia gostar também, ia apreciar a obra, de ler, de ver os desenhos. Quem gosta, quem conhece o universo da Marvel também, pô, o cara vai achar muito bom também, porque é uma baita de uma homenagem, né? E vai ler e reler e reler pra pegar todos os easter eggs que estão espalhados pela obra. Ou então ele vai só abrir a HQ pra ficar vendo as ilustrações, que também é um show à parte. Certo, galera? Certo. Então acho que é isso, né, querido ouvinte? Se você gostou desse podcast, se você gosta de Marvels, quer comentar pra gente sua passagem favorita, ou então se você tem outra história em quadrinhos fechada, assim, uma minissérie pra recomendar pra gente, pode ser da Marvel, DC e qualquer outra editora que você recomende que a gente possa fazer um cast aqui, a gente possa conhecer também, por que não? Manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook é /NerdPatriarca, Twitter é @NerdPatriarca, acompanhe o site www.nerdpatriarca.com.br, coloca lá os seus favoritos, assina o feed do podcast, você pode escutar os podcasts, sair todo domingo, tanto no site quanto no feed, você assinar no seu agregador, e é isso. Domingo que vem voltaremos para mais um episódio, né, galera? Pra deixar a população brasileira mais feliz. Com certeza. Falou, galera. Falou.